é ver Jesus curando as pessoas dos vícios, reestruturando as suas vidas e salvando-as para a glória de Deus. Aleluia, irmão! Para Jesus.